portão do arrocha. Isso aqui é pra legada tomar todinho. Romário do Paredão, Paredão pai e filho, Paredão do Bolinha, tocando doidão. Amor de rapariga é amor, amor de rapariga é bom demais. Amor de rapariga não tem confusão, não tem briga não, só existe paz. Ela não é santa, tu também não é. É a Julia Robert, linda mulher. Não é estressada como você é. Não é abestada, entenda o que quiser. Amor de rapariga é bom demais. Faz parte da minha vida, eu tô correndo atrás. Amor de rapariga é bom demais. Faz parte da minha vida, eu tô correndo atrás. Sou um profissional papudinho, de carteira na mão. Ô garçom, traz mais uma cerveja, que eu quero afogar essa paixão. Vixe! Sou um profissional papudinho, de carteira na mão. Ô garçom, mais uma cerveja e uma pinga, que eu quero afogar essa paixão. Eu bebo sim, estou vivendo. Tem gente que não bebe, tá morrendo. Eu bebo sim, Júlio César também bebe. Estou vivendo. Tem gente que não bebe, tá morrendo. Vamos beber! Na outra, quando estou com a outra, eu penso nela. Ela não sabe da outra, nem a outra sabe dela. Assim vou levando a vida com a outra e com ela. Assim vou levando a vida com a outra e com ela. Ela diz que me ama, a outra me ama também. Ela diz que me adora, a outra me adora também. E eu faço da sua, mas na verdade eu não sou de ninguém. Eu vou pedir a lua pra iluminar a rua, pra ver se eu encontro o meu amor. Você se escondeu e eu não sei aonde. Por que você se esconde? Eu vou te procurar. Vem! Ó lua, ó lua cor de prata, me diga por favor, aonde anda aquela ingrata? Ó lua, me diga por favor, se ela anda sozinha. Ou se tem um novo amor. Isso aqui é daquilo doido. Vamos beber da Dona, filho. Em nome de JC Produções. A rocha, a rocha, a rocha,